9961, quanto cópia? Galeão autorizado 360, via P November 857. Decola pista no zero, direita da El Leda, após Leda, Irume. 120, decimal 8, 5132. Autorizado para o Galeão, até novembro 857. Decola da 10 da Oleda Irumi. 120.8 ao controle, 5132 ao transponder o Gol 191. Reto 961, no chão pronto para o posto, senhor. Chamada, galera. Chegando 6225, tendo indicação, via chegada até ver se mantém a 410. Ajuste o altímetro na 014, vou e desce para descer. 9916, talk identification, 22-4003. It's 71015, best arrival, fly ahead and best. Select the ball, home team is south of 4000, roll 991. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi. 1-9-1. 225 pode invadir ou não? Controle. Já siga na escuta, 6225. Isso, objetores para sinal BLS, cuja esquerda vai na proa 200, limite ao localizador. Isso para 2000, QNH 195. Descendo para 2000, esquerda 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 15 minutos, que alternativa é contínua. Motor autorizado até o ponto espera no 0, via Índia. Ajuste no 0 no 5, eu estou em 1 no 8, decimal 95. Autorizado até a Índia, o TAC via Índia, até o ponto espera. Na verdade, estou no ponto espera 1295, bom dia, bom trabalho. Mundo 9 a 11. Estabilizado, senhor 6225. 6225, complete final ILS, China 2, 18, decimal 95. 6225, meia 6225, estabilizado. China 6225, autorizado com o 0, vento variável 22. Variável 29, autorizado com o 0, 6225. Sally maintain 2000, 1810, 15, 7, localizer. 625 no solo 129, livre direita, chine solo 121 decimal 1. Lembrando, chamar uma vez no Uno, componente final da 39. Falou, Salvador, Rodrigo, ordinário 6221, Alisson. Rodrigo, 6225. 6225, autorizado o táxi de linha Alfa e Juliette até o gate 06. Alfa e Juliette para o 06, ordinário 6221. 310 graus com 2 horas. Ali da cola, senhora 0, Manel. Contact power 118 plus 195. Alpha 118 is 0.95 left. 9916, confirm. 9916, continue your approach, stand by for clearance to land. 35119. Runway 916, clear to land, runway 10, wind 310 degrees with 3 knots, QNH 1015. Clear to land, follow 9916. Flight 61, decolada às 3h, show controle 120, decimal 8, pagou. 120.8, 9916, bom dia. Ligou 1961, bom dia. 1961, contato radar, duas vias saída da aeronave para o nível 360. 360, 9961. Solo 34, livre à direita, chance 1, 2, 1, decimal 1. 6, 1, 1, no prato. Good morning, Go 9916, runway vacated. Go 9916, clear to gate 9, Alpha and Juliet. Alpha and Juliet to the gate 09, Go 9916. 161, não te chame o centro. Frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Vai chamar Recife 125, 3325, 190, bom dia, bom trabalho. Primeira frequência 125, 1. Cono, senhor, desse cono 3325, bom dia, que eu mando agora novamente. Yes. siga. Autorizado, mantendo a escuta permanente. Sul, Alfa, Informe Charlie, solicito autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado. Alfa, Informe Charlie. Do Salvador, bom dia, Oceanar 6225. Oceanar 6225, sentido ao céu para Brasília. Sente só um instante, doutor. Olha. Chama 6225, confirma o nível para Brasília? 360, 6225. 6225, cópia. Santana, cópia para ficar 6285. Brasília autorizado, nível 360, via Tesouro 17. Decola pista 10, curva direita, saída árbol, transição elefa. 120.8, 5146. Autorizando Brasília, nível 360, via Tesouro 17, decola 10, curva direita, árbol elefa 120.8, 5146. Correto, chame pronto, puxa só. Pode confirmar curva direita ou curva esquerda para o Charmeia 225? Direita, árbol elefa. Árbol elefa, direita, 225.